Salvador, o único, o último e o primeiro. Tu és a paz, o conforto que eu espero. Deus acima de tudo, e só vou cantar. Com amor e fé, minha vida vou transformar. No começo era a luz e a luz era Deus. Veio pra terra pra salvar a todos nós. Nasceu em Belém, a estrela brilha. A esperança chegou, o amor veio pra ficar. Com milagres e curas fez o céu tocar. Multiplicou pães, ensinou a perdoar. Entre os pecadores ele veio caminhar. Nos deu um novo caminho pra vida transformar. Na cruz do sacrifício a salvação chegou. O sangue derramado a redenção nos deu. Ressuscitou terceiro dia, vida eterna pra ofertar. O Salvador vive e a sua luz vai nos guiar. Salvador, o único, o último e o primeiro. Tu és a paz, o conforto que eu espero. Deus acima de tudo, isso eu vou cantar. Com amor e fé, minha vida vou transformar. Na cor eu sigo firme, com fé e devoção. Minha voz é seu louvor, minha alma é sua canção. Caminho pela vida com a certeza da luz. O Senhor é o guia, não há nada que nos seduz. Cada dia é uma chance de louvar o Criador. Em cada batalha encontro seu amor. Com as palavras que rimo e o ritmo que canto, eu coloco Deus acima de tudo, é o que eu encanto. E quando a vida pesa e as sombras vêm nos cercar, eu sei que a paz do Salvador vai sempre nos amparar. A sua presença é calma, é o conforto real. O único e eterno Salvador celestial. Salvador, o único, o último e o primeiro. Tu és a paz, o conforto que eu espero. Deus acima de tudo, isso eu vou cantar. Com amor e fé, minha vida vou transformar. Salvador, o único, o último e o primeiro. Tu és a paz, o conforto que eu espero. Deus acima de tudo, isso eu vou cantar. Com amor e fé, minha vida vou transformar. Primeiro e último, teu nome é o poder. Em ti eu confio, teu amor vai prevalecer. Com cada verso e cada batida, eu vivo teu louvor e a ti dou minha vida.